todas as favelas, passador de harmonia. A todos os manos, ativa. Periferia é a maioria. Pode crer. Caçadores de harmonia. Sou a sequela, o fruto da favela. O fogo que derrete a vela, a bala que atravessa a janela. O grito desesperado do favelado faminto, movido por um instinto assassino, precinto a dor. A morte é o terror, o demônio é o predador, o maior incentivador. Estou aqui frente a frente com problema. Eu sou ator esperando o momento para entrar em cena. Vou invadir a sua alma, canalha. Eu quero te foder, é na bala. Seu proceder causou em mim um distúrbio. Eu falo sério, se te pego, te destruo. Saiba que sou bem diferente de você. Eu vivo e respiro tudo aquilo que eu posso ser. Não tenho carro, dinheiro ou status, mas tenho a favela do meu lado. Aí cria, continua tirando os manos da periferia. E mais tarde não verás a luz do dia. Periferia é a maioria. R-I-F-E-R-I-A. Periferia, caçadores de harmonia. P-R-I-F-E-R-I-A. Caçadores de harmonia nativa. P-R-I-F-E-R-I-A. Periferia, caçadores de harmonia. Periferia nativa, favela, caçadores de harmonia. Caçadores de harmonia nativa. O mau cheiro do esgoto contamina o oxigênio. Para as crianças essa porra é o maior veneno. Tô vendo a cada momento o descaso entrar em ação. Por um pedaço de pão alguém sofre humilhação. Você não tem tudo que quer, tudo que pode. Uma vez ao ano tira férias em Nova York. Mas meu povo é forte, guerreiros de elite. Linha de frente, inocentes no apetite. Não quero mais comer os restos da sua mesa. Eu sou soldado e a periferia fortaleza. Iguais a mim tem muita gente por aqui. Guerreiro favela por vocês, vocês por mim. É assim que vai ser, é assim que irá prevalecer. O rap é o poder que se encontra dentro de você. Um simples gesto, uma simples palavra. É o certo pelo certo, transparente com a mina d'água. Sem falhas, não vou fazer o que desejas. Por Deus do céu, não vou morfar numa cadeia. Vou me manter intacto, sem pacto com o diabo. Pois tô ligado que tudo um dia vai ser cobrado por sua sorte, playboy, não me vende. Caso contrário, um de nós não estaria aqui. P-R-F-E-R-I-A. Periferia, caçadores de harmonia. P-R-F-E-R-I-A. Caçadores de harmonia nativa. P-R-F-E-R-I-A. Periferia, caçadores de harmonia. P-R-I-F-E-R-I-A. Caçadores de harmonia nativa. Periferia brota sangue, favela é correria, é bang bang. É corpo no asfalto, carro no desmanche. Playboy otário tentou reagir ao assalto. Teve os dentes da boca quebrados, por sorte conseguiu sair vivo dessa. Por alguns instantes não teve uma manchinha na testa. Mas aí não subestime o perigo, escute o que eu digo, não fique de vacilo. Tem vários manos vivendo no limite do sofrer. Eu tô do lado daquele que não tem o que comer e faz de tudo pra sobreviver neste inferno. Feito de concreto e ferro. Certo é certo, errado é errado. Boizinho viado versus favelado. Vamos ver quem vai vencer essa batalha. Periferia é a maioria. Meu chapa, eu sou a voz que fala pelo sofredor. Profeta da favela, o caçador. P-R-F-E-R-I-A. Periferia, caçadores de harmonia. P-R-F-E-R-I-A. Caçadores de harmonia nativa. P-R-F-E-R-I-A. Periferia, caçadores de harmonia. P-R-I-F-E-R-I-A. Caçadores de harmonia nativa. P-R-I-F-E-R-I-A.